comigo. Eu prometo que eu vou terminar no horário, viu? De verdade. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio, pastor, onde é que é isso? Deuteronômio capítulo 30. Versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O que está escrito na sua Bíblia? Vê se está igual a minha. Põe o versículo maior. Esse aqui é bonito, mas eu quero que todo mundo veja. Mantém grandão assim na tela, por favor, querido. Diz assim o versículo 19. Hoje, vamos ler junto comigo, vai. Hoje, vamos ler junto comigo de novo. Vem, vai. Volta lá em cima. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolho a vida para que vocês e seus filhos vivam. Diga amém. Por que muita gente fala na caminhada? Se Deus deixar claro para nós que tudo na vida é uma questão de escolha. Por que tem pessoas que falham na caminhada? Por que eu vi uma pesquisa na internet que me assustou. Eu notei aqui, ó, tem uma estimativa que 50% dos jovens que vêm à igreja e levantam a mão e se convertem, 50% desses jovens depois se distanciam e se desviam do caminho. 50%. Nos adultos, 25% nunca mais, depois que sai da igreja, volta. Por que isso acontece? Se Deus deixa claro para nós em vários momentos da vida, vários momentos da Bíblia, e esse poder é uma escolha da nossa mão. É a gente que escolhe o fracasso ou o sucesso. Só tem uma moeda Mariana aqui, vou repetir. Eu e você estamos aqui hoje para escolher. Se você quiser ser um sucesso na vida, meu irmão, o poder de escolha está na tua mão. Agora, se também tu quiser ser um fracasso, você vai conseguir assustar até você mesmo. E tem gente que consegue olhar para si e falar assim: rapaz, eu sou ruim mesmo. Pensa no cabra ruim, sou eu. Entende isso, né? Agora, por que isso acontece? Eu estava meditando sobre isso hoje em casa. Eu percebi que desde o início, desde o princípio de tudo, lá em Gênesis, põe na tela para mim, Gênesis capítulo 2, versículo 15, desde o início, Deus estava tentando mostrar para o homem que esse poder de escolha foi o próprio Deus que nos deu. Filhão, irmãozinho do computador, põe aqui uma projeção maior que tem. Todo mundo enxerga, essa é a nossa. Essa eu nunca vi, não sei quem inventou esse treco aqui. É bonito, mas difícil de enxergar. Põe aquela base com a letra branca, vai ficar lindo, tá bom? Vamos lá, olha o que Deus está dizendo aqui, lá no jardim do Éden. O Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha para o seu irmão, fica para ele, seu irmão. Meu irmão, desde sempre, Deus queria que você trabalhasse. Esse papo de vagabunda é coisa do inferno. Esse papo de... está falando forte. Esse papo de assim, pastor, não aguento mais, estou dando para dar uma paralisada. Isso é o diabo querendo te parar, meu filho. Desde sempre, Deus te fez com o poder de arrumar as coisas, trabalhar, organizar. O homem nasceu para isso. Hoje eu conversei com um senhor, Mariana viu, lá no fórum, né, Renato? Antes de você chegar, tinha um senhor que chegou, advogado, entrou para a faculdade com 60 anos. Ele disse para mim, para a Mariana, assim: eu estou brigando com dois gringos para viver. Eu falei: quem que é? Aí ele falou o nome, né? James Alzheimer. Ele falou James e Paul, uma coisa assim. Foi James? Como é que é o nome do pastor? Como é que começa o primeiro nome dele? Alguém sabe? Não, mas tem o nome da pessoa. O nome de uma pessoa aí. Eu esqueci o nome. Aí ele falou, vou dizer que é pouco, sei lá. Ele falou assim, rapaz, eu estou com 67 anos. Com 60 anos eu aposentei, fui na faculdade e fiz minha matrícula na faculdade. Sabe que eu não posso parar. Eu tenho que agir, minha cabeça tem que ficar funcionando. Porque eu brigo para viver com dois gringos. O senhor de 67 anos. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vamos dizer que é pouco, tá, gente? Ele falou assim, eu brigo com o James e com o Paul. Eu falei, quem que é? O Paul, Paul Parkinson. O James Alzheimer. Mas é verdade. E ele estava lá, um aposentado professor, fiz faculdade de matemática e física, estava lá fora, caminhando para lá e para cá, sabe? Eu achei aquilo bonito, não, você não via desespero nele, você via alguém querendo viver, alguém pulsando para viver. Porque essa coisa dignifica a gente, trabalho, força, garra. Então, dentro disso, Deus falou: meu filho, vai para o jardim, mas vai trabalhar. Vai cultivar o jardim, vai cuidar do jardim, a florzinha ali, pá. Gostei disso aqui, tá com essa florzinha que tá ruim, tá feia, tira. Deus ordenou o homem. Como livremente. Peraí, não consigo. Não, vai conseguir a outra letra? Vai, em nome de Jesus. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Irmão, Deus é tão maravilhoso que Deus disse para o homem: ó, não toque aqui, não, isso aqui é meu. Eu estou te dando um poder de escolher. Essa aqui é a única coisa que eu queria que você não tocasse. Não toque aqui, sabe por quê? Se Deus fosse mal, Deus falaria assim: ó, não toque aqui, tá bom? Igual os pais fazem, né? Quando a gente é pequeno, vai falar assim: não mexe aí. Mas ele não diz por quê. Aí você fica como? Mesmo demônio do seu ladinho aqui esquerdo. Fica, por que não pode? Você não vai. Toca pra você ver, é maravilhoso. É um capeta. Aí do outro lado fica um anjo dizendo: filho, obedeça. Você consegue. Então, desde sempre. Mas Deus é tão maravilhoso. Ele não é o bom como um homem que nos dá o conselho, mas não nos diz por quê. Ele diz: não toca, se você comer, você vai morrer. Se você comer, a desobediência vai te levar à morte. Ele diz assim: certamente morrerás. Então, algumas frases que não existem mais no nosso. Não é nem para você falar, irmão. Você tem vergonha de falar isso. É o seguinte, ó. Gente, eu não sabia. Aí vai melhorar. Deus ou não. É aquela Bíblia mesmo, irmão. É isso. Aí bota na treta. Gente, eu não sabia. Outra frase. Quer ver, Márcio? Gente, ninguém me avisou. Olha o silêncio, é que todo mundo fala, né? Outra, gente, ninguém me ajudou. Quer ver outra? Gente, ninguém me ligou. Quer ver outra? Gente, ninguém foi atrás de mim. Só tá piorando, né? Aí a última vai acabar com tudo. Gente, o que vocês fizeram por mim? O Tucano Teuzinho diga pra ele assim: é porque não é pra ninguém fazer. É pra você tomar vergonha na cara e fazer. É para você hoje sair daqui dizendo: Deus, eu vou parar de viver na aba dos outros, eu vou parar de viver na aba de gente espiritual, eu vou ser uma pessoa espiritual, eu vou aprender a decidir, escolher bem, escolher certo. Aí não aplaudi sozinho, não acredito. Um homem por natureza pecaminosa é uma pessoa que gosta de dar desculpa. Adão, quando pecou com Eva, a primeira coisa que ele fez foi ela. Essa sem vergonha. Essa sirigaita que você botou na minha vida. Foi ela que me fez pecar por natureza. O homem, pecador caído, ama dar desculpa. E a gente é assim. A gente é assim, a gente conhece a gente assim. A coisa mais difícil que tem é a gente ter coragem de reconhecer. Nossos fracassos são pura e exclusivamente escolhas erradas que fizemos na caminhada. Coisa mais difícil. Você quer ver Deus mudar a tua vida para sempre? Sai daqui hoje reconhecendo: se eu cheguei até aqui e as coisas não foram do jeito que eu sonhava, é porque eu escolhi errado. Mas a partir de hoje eu quero um novo começo para a minha vida. Sai daqui hoje, eu vou ter um novo começo na minha vida. Eu te garanto, você tomar essa decisão, meu filho, ninguém te segura a partir de hoje. Oh, boy. se continuarmos a escolher errado, vamos afundar num lamaçal de fracasso e derrota. É por isso que o tema da mensagem é essa. Por que que muita gente para na caminhada? Por que que tem muita gente que, pastor, para? Por quê? Mas cedo ou mais tarde, sabe qual é o problema de escolher errado? Quando a gente é jovem, eu sei disso porque eu ainda sou jovem, tenho 31 anos. Mas enquanto a gente é mais jovem ainda, né? Já estive lá nessa fase, a gente acha que o mundo nunca vai acabar, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Está entendendo? Alguém já passou por isso aqui? Ninguém está entendendo, pastor. Tem alguém aqui que pode ser testemunha disso ou só eu que já fiz isso? Não, né? Vai fazendo. Eu estou pregando para uma plateia, metade da plateia é perfeita, nunca errou, nunca falhou. Que lindo. Messias. Estou pregando, está falando, papai está falando. A outra metade reconhece que já fez isso. Alguém aqui pode testemunhar e dizer, pastor, eu sei, já fiz isso, já vivi achando que o mundo nunca ia acabar para mim. Exatamente. Sabe qual é o problema de viver assim? É que mais cedo ou mais tarde o diabo cobra. Só que os juros do diabo é alto. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 23. Os juros do diabo é alto. Pensa que o diabo é teu parceiro de noitada, de zoeira, de negócio errado, não, viu? O juro do diabo é alto. Quando ele cobra, meu filho. Olha lá o que diz a Bíblia. Pois o salário do pecado é o quê? Morte. Cutuca teu vizinho e diga para ele assim: diabo cobra, e cobra para matar. Faz de tudo para matar, para destruir a gente. É assim que ele vem cobrar, igual um bicho, igual um trator. Mas glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que a partir de hoje, eu estou entendendo que a minha vida é do Senhor. Eu pertenço a Ele. Eu nasci de novo. Diga, o diabo cobra caro. Mas Jesus pagou caro por mim também. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe que você pode agora desde que você vai? Toda vez que o diabo vier bater na tua porta e te cobrar, mostra o boleto pago. Bota na sua rede social, nosso Senhor. Toda vez que o diabo vier te cobrar, mostra o boleto pago. Diz aqui, ó, a graça já pagou, a Jesus pagou a minha dívida. Eu não devo nada, Ele pagou a minha dívida. Glória a Deus. Então vamos lá. Você está aqui hoje? Vocês estão aqui hoje? Eu estou aqui porque a gente escolheu. Até minha roupa, eu estou aqui de roupa 5 vezes. Está vendo a igreja? Eu fico pensando, você sabe que ficou bom? Porque aí tira. Mais alguém faz isso? Só eu. A gente vai contar, não sei se quem nos combinou. Mas todo mundo é assim. Então, você, até sua roupa você escolheu para estar aqui. Tudo na vida é escolha. Tudo é uma escolha. A gente está aqui hoje pela escolha. Você está aqui até agora porque você escolheu ficar até agora. O problema é que a gente falha quando escolhe errado. A gente falha quando a gente escolhe errado. A gente falha porque a gente subestima o poder das nossas escolhas. A gente subestima. Tranquilo, pastor, estou tranquilo. Depois qualquer coisa eu conserto. Não, a gente subestima o poder das nossas escolhas. E acha que a vida será uma falha. Aí a gente começa a viver e vai vivendo, daqui a pouco a gente vê, a vida está tá vivendo a vida de forma relaxada. Muitos projetos da nossa vida vão por água abaixo. Porque a gente começa bem, mas vai subestimando as nossas próprias escolhas. No meio da caminhada, vai relaxando. A maioria de nós aqui dentro desse lugar aqui hoje, a maioria, que, mais da metade de quem está aqui hoje, deixou de viver sonhos e projetos. Deixou de ver na própria vida sonhos e projetos acontecerem. Porque na caminhada foi relaxando. Entrou no curso de inglês. Teve a oportunidade de estar no curso de inglês. Aí fica igual o pastor aqui falando inglês. Mas vou tentar falar inglês, mas vai, mas foi em inglês. Você teve a chance. No meio da caminhada relaxou. Estava lá na faculdade, relaxou. No seu casamento, relaxou. Nos seus relacionamentos, amizade, foi relaxando. Sabe qual que é o maior problema do casamento das pessoas, eu tenho, vou fazer 8 anos de casado só, mas eu já reparei, eu nunca tive crise de 7 anos. Eu sempre falei isso com a Mariana. As pessoas chegavam para mim, espera chegar 7 anos sem ver. Eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Quando tem gente tendo crise dos 7 anos, eu estou vivendo o melhor 7 anos da minha vida. E você vai viver o teu casamento também no nome de Jesus. Amém? Mas sabe o que é? Relaxamento, a pessoa relaxa. A irmã antes de casar era um pitel. Depois de casar, puxa quieto que é melhor. Virar um problema para mim depois. O homem é a mesma coisa. Estava cheiroso, bonito, casou fedorento, cueca freada. Você pode ter uma segunda-feira maravilhosa, uma terça-feira maravilhosa, uma... Você tem que escolher acordar de manhã e dizer, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje vai ser a melhor semana da minha vida, hoje eu vou fazer de tudo para viver um dia maravilhoso na presença do meu Deus. Tudo dá certo, tudo dá certo. Eu escrevi uma frase hoje para vocês que recebem minhas mensagens, eu vou repetir aqui na igreja: sucesso é avançar nos projetos que Deus colocou na sua mão e no seu coração, mesmo quando ele não existe mais motivação. Foi Deus que mandou, então nunca pare. Eu vou repetir: sucesso, vamos dizer comigo, vai. Sucesso é avançar nos projetos que Deus colocou no meu coração e na minha mão, mesmo motivação. Deus mandou, então eu vou continuar. Boa. Amém? Sim ou não? Você pode dizer amém para isso? Amém. Isso aqui é sucesso, irmão. Aí Deus fala, faz. Vai ter dia que não vai ter motivação nenhuma para fazer, mas vai ter dia que você vai acordar e falar assim, meu Deus, eu quero. Aí Deus fala, mas foi eu que mandei. Vai. É aí que a gente aprende. Por que que muita gente fala na caminhada? Em primeiro lugar, porque acha melhor culpar a Deus e as pessoas ao invés de assumir as consequências das escolhas. Então, em primeiro lugar, isso. Por que que pessoas falam na caminhada? Porque para essas pessoas é mais fácil culpar a Deus do que aos outros, ao invés de assumir que as consequências do que está vivendo foram culpa das suas próprias escolhas erradas. Então, fica culpando todo mundo. Fica culpando a Deus, fica culpando as pessoas, fica culpando o governo, fica culpando o sistema, culpa até o destino. Não, eu nasci para isso. Por que que a praga do destino tem a ver com isso? Culpa até o tal do karma. Não, isso é meu karma. Eu não sei, pode ser que no, na próxima vida eu vou nascer um gato siamês, eu vou viver com luxo. Eu vou nascer um leão da Indonésia. Eu não sei, pode ser que na próxima vida eu vou nascer assim, filho do Silvio Santos. Tu não sabe o que é ser filho do Silvio Santos, né? Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Aí fica culpando todo mundo. Deus é o maior interessado em nos ensinar a fazer boas escolhas. Tu, capítulo 20, diga para assim: Deus vai te ensinar a fazer boas escolhas. João, capítulo 16, versículo 13. Deus tem interesse em nos ajudar a escolher bem. Seja qual for a nossa idade, seja qual for o tempo que a gente tem vivido, Deus quer nos ensinar a fazer boas escolhas. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 13. Olha a tela, meu filho, vai. Vamos ler junto comigo, bem, ó. João, capítulo 16, versículo 13. Ah, Jesus, vai dar certo. Até o final a gente está certo, irmão. Vamos ler junto comigo, vai. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda verdade. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? No dia que o Espírito Santo viesse, Jesus dizendo, ele, o Espírito Santo, nos guiaria em toda verdade. Sabe o que é isso? Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual um GPS. Alguém está entendendo aqui? Ah, que lindo agora que ficou. É o GPS. É o GPS, você vai no teu carro, bota o GPS, vamos para a Lagoinha. Vire à direita, vire à esquerda. É ou não é? Chato pra caramba aquela voz, mas você vai no sol. Segura para não falar, irmã, Jesus, para de falar. É? Quando alguma coisa acontece errada na tua vida, cutuca teu vizinho e liga para esse, meu irmão, deixa o GPS de Deus te guiar. Porque quando você errar o caminho, você só precisa ficar atento e ouvir a voz de Deus dizendo, recalculando. Vai para a direita, vai, entra aqui, entra pra, liga para aquela pessoa ali, fala com ela, entra ali, essa porta aí, entra e senta aí, pá, aí você vai, aí daqui a pouco você errou, porque nós somos humanos, a gente erra, o ser humano é assim, a gente tem hora que a carne fica mais forte, aí você errou, mas quando a gente está ligado com Deus, olha o que acontece, quando a gente erra, a gente ouve, a gente está atento, ouvindo a voz, a gente ouve o nosso coração, Deus falando assim, recalculando. Aí você, opa, peraí, eu estou errado. Aí sabe quando você ouve essa voz, sabe o que você faz? Você para. Espera aí, Deus quer falar alguma coisa comigo. Amém. Alguém está entendendo aqui? Já aconteceu isso com você? Você fala, peraí, Deus está falando alguma coisa comigo. Aí você fica atento. Aí Deus quer falar, agora é hora. Dobra para a esquerda, você dobra. Volta, filho, volta. Volta porque eu te amo demais, esse caminho estava errado. Mas eu não vou desistir de você não. Volta, vai andando agora nessa direção porque eu tenho um caminho novo para te dar. Eu vou para todos os assim, deixa Deus recalcular a tua rota hoje aqui nesse lugar. Deixa Deus recalcular a tua rota hoje aqui nessa noite. Deus vai recalcular a tua rota hoje aqui. Estou vendo o Espírito Santo falando aqui comigo hoje, hein? Meu Deus do céu, corre Jesus, vai. Chegou a hora da gente assumir nossas responsabilidades das escolhas. Eu vou assumir. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu tenho só 31 anos. Eu sei o que o diabo tinha projetado para mim. Eu tinha 4 anos de idade, eu entrei no quarto com meus pais, e eles contam isso. Meus pais estavam lá no manto, né? No Negas. Olha isso, uma criança de 4 anos de idade, era maldade. Eu abri a porta e disse, o que vocês estão fazendo aí? 4 anos. Eu sei a puta que foi para casar com a Mariana na unção, no Zé Bala. Eu sei o projeto que o diabo tinha para a minha vida. Ele nunca me apresentou o projeto, porque ele nunca apresenta. Mas você consegue perceber. Aí tem uma ação. Eu tenho convicção, irmão, que o que Deus faz na minha vida, tudo que Deus é pura e exclusivamente obediência. Eu sei como foi sair de Belo Horizonte e vir para cá naquele carro. Você não estava lá comigo no dia que eu vi, mas eu estava, eu e ela. Mas existia dentro de mim da Mariana uma certeza. Nós estamos no lugar certo, está difícil pra caramba, está doendo, a gente está numa indecisão, né, amor? Numa coisa tipo assim, meu Deus do céu, o que vai ser pra gente agora? Mas dentro da gente, a gente ouviu uma voz dizendo, eu estou recalculando a rota de você. Eu estou recalculando a rota de você. Você não está ouvindo uma pregação de alguém que escreveu algo bonito, não. Tudo que eu estou falando hoje aqui eu já vivi e estou vivendo até hoje na minha vida. Tudo. Se a gente assume a responsabilidade da nossa escolha, Deus nos honra. Deus nos honra. Até quando for um fracasso, assuma. Deus vai te honrar, porque Deus tem um propósito em levantar quem está caindo. Vou dizer uma coisa para você que está aqui assim, pastor, escolhi errado. Não tem problema nenhum dizer isso para Deus. O problema é saber que errou e continuar errando. Se você disser hoje para Deus, eu escolhi errado. Mas eu creio que você pode mudar a rota da minha vida hoje aqui. E por mais que ninguém acredite no meu novo começo, eu creio que hoje, nessa noite, a minha vida vai ser transformada para sempre. Aí você decide se você quer ficar vivendo a opinião dos outros ou você vai viver o que realmente está aqui dentro do teu coração. E você reconstrói tudo. Vamos correr um pouquinho. Deus permite tanta coisa interessante. Tem gente que, por exemplo, para não assumir a responsabilidade das escolhas, prefere não escolher nada. Não escolher também é uma escolha. E talvez seja a pior de todas. A omissão talvez seja o pior de todos os pecados. Davi chegou ao ponto de dizer assim: por eu não confessar o meu pecado, por eu não tomar uma decisão, os meus ossos se secaram. Olha para isso, irmão. Davi disse isso. Então tem gente que escolhe isso. Agora preste atenção no que eu escrevi: tudo que provém de dúvida não provém da fé. O que não vem da fé é pecado. Romanos 14, 20, 23. Põe na tela aqui. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E eu quero pegar só o final, tá, gente? Tudo o que não provém da fé é o quê? Tudo que você está fazendo, que você não acredita no que você faz, você está pecando. Não, pastor, sabe o que acontece? Estou fazendo o que tem que fazer. Eu sou dizimista, então o que está dizendo aí que é obrigado a ser dizimista? Eu dou oferta, só quem disse que tem que dar oferta. Eu estou aqui só para ajudar, estou aqui servindo, está precisando. Tudo que você fizer, mesmo que seja para Deus, sem fé, você está pecando. Porque para fazer, irmão, até para viver tem que ter fé. Então levanta essa cabeça, sacode essa poeira e vamos acreditar que tem coisa boa de Deus vindo aí. Amém? Glória a Deus! Vamos viver com fé, irmão. Vamos te voltar a fé. Sabe o que você faz? Faz igual aquele irmão que louvou, que o irmão fez. Andar com fé. É só me acostumar a fazer. Quando te faltar fé, pega o seu. Andar com fé, vou gravar. Não deixa faltar fé, não. Segura a mão de quem está falando, você acredita, meu irmão. Não duvida de nada. Deus tem coisa maravilhosa para fazer. Tudo que não provém, tudo que provém da dúvida, não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé para quê? Para decidir escolher o caminho certo. Olha isso aqui. Nós precisamos de fé para decidir escolher o caminho certo. Bem, fé vem de conhecimento. Romanos 10, 17 diz. Como é que diz? Na palavra? A fé vem por? Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Inclusive, ouvir a palavra de Deus que nos liberta dos nossos medos. Romanos, João 8,32, nós pregamos aqui domingo agora. O que diz João 8,32? Conhecereis? Então, esse medo que você está tendo de escolher é falta de conhecimento, é falta de fé. Sabe o que está precisando? Está precisando mergulhar fundo no conhecimento de Deus. Pegar a Bíblia, pegar ela em casa, certo? Olhar para a Bíblia e dizer assim: Deus, durante muitos anos essa Bíblia ficou parada aqui na minha casa. Agora é tempo de fazer essa Bíblia correr dentro do meu coração, na minha veia, na minha mente, na minha alma, nas minhas decisões. Eu duvido que você vai tomar uma atitude errada. Eu duvido que você vai escolher alguma coisa errada. Sim ou não? Sacode seu irmão, ele está entendendo, irmão? Quer que o pastor vá mais devagar? Vai fundo? Posso pisar? Segundo, por que muita gente falha na caminhada? Segundo, por falta de atitude de obediência. Está falando com o bate-top, irmão. Falta de atitude de obediência. E outra coisa, falta de uma atitude de obediência tem desejo de cumprir a vontade de Deus. Tiago 1,22 diz assim: não seja somente ouvinte. Deixa de ser plateia, deixa de ser auditório, não seja somente ouvinte, mas o que, gente? Não, enganando-se a si mesmo. Olha para quem está falando assim: irmão, se você vier aqui só para ouvir, sacode ele aí, fala para ele que, irmão, se você vier aqui só para ouvir, você está se enganando, irmão. Deus tem coisa maravilhosa para fazer na tua vida. Deus tem sonhos maravilhosos de sabe por quê? Porque Deus está desesperado para realizar projeto da tua vida. Se você não, olha só, se você não se posicionar, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar fazendo só por mim. Aí você vai achar que Deus é, ah, Deus escolhe, tá vendo? O pastor trata diferente. Deus quer que todos os homens sejam salvos, amém? Então por que ele não salva todo mundo? Porque a gente precisa se posicionar. Um pouco até você diga para ele assim, vamos nos posicionar? Tiago diz, não seja apenas ouvinte, mas o que, irmão? Versículo 23, vai, 23. 23. Você tem convicção de que na prova vai cair o que você? Você faz isso. Meus professores nunca fizeram isso comigo. Isso que eu repeti três vezes. Era uma reclamação que eu fazia, mas ninguém me ouvia. Mas Zenobio é um bom professor. Tudo que ele fala, ele coloca na prova. O que você ensina e você fala, cai na prova. Se o aluno ouvir tudo que você fala, ele vai fazer o quê? A prova, vai tirar uma boa nota e vai ser o quê? Aprovado. É difícil entender isso? Hã? Acho que não. Nós considerarmos tudo que Deus tem para nós, a nossa vida, projeto, plano, isso é algo fundamental para a nossa vida, tudo vai dar certo. A questão é o propósito. Realmente, será que aquilo que Deus tem para nós é prioridade para nós? Para para pensar aí. Será que você entende, compreende que para que você se torne uma pessoa mais feliz em tudo que você fizer, Deus precisa ser fundamental na sua vida? Deus precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Ele quer um lugar de primazia, mas nada. Ele quer um lugar de Deus na sua vida. De Senhor. Não existe alguém que coloque Deus em primeiro lugar que não tem uma vida feliz. Porque ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não tem medo de nada. Porque Deus está com a gente. O problema é querer passar pelo vale da sombra da morte, olhar para o lado e crer em Deus. Mas quem tem Deus e quem coloca Deus em prioridade sabe que ainda que eu passe por momentos de dificuldade, Deus está comigo. Isso traz segurança, isso traz tranquilidade, isso traz estabilidade. Quando a gente decide viver para Deus e fazer da nossa história um testemunho vivo do poder de Deus, a coisa mais difícil do mundo é não cumprir a vontade de Deus. Você quer ver uma coisa? Jonas na batalha. Lembra da baleia lá? Lembra da história de Jonas? A coisa mais difícil para Jonas foi viver. Por quê? Porque ele sabia qual era a vontade de Deus, não praticava, tudo dava errado. Então é difícil você viver. É difícil você ter uma estabilidade de vida quando você sabe o certo e você não pratica. É insanidade. Deve ter muito médico aqui hoje para entender o que eu estou falando. Isso é insanidade. Uma pessoa que é saudável na mente jamais vai pensar assim, ó, eu vou me comportar mal, mas vou produzir um bom resultado. Isso é coisa de maluco. Sim ou não? Então por que tem crente na igreja que acha que pode? Por que a gente entra para a igreja e acha que pode? Olha o olho do seu vizinho e fala assim, irmão, você não está entendendo? Você está estragado com o mundo. Você não serve mais para frequentar o mundo. Vou tentar repetir. Você não serve mais para frequentar os lugares onde você frequentava. Não faz mais parte de você. Pastor, mas eu estou. Você vai continuar tentando. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um conflito terrível na tua mente. Vai ficar um choque. Já me procuraram essa semana e disseram, pastor, por que eu estou sentindo isso? Sabe por quê? Porque antes você não sentia, porque você não era nascido de novo. Você era uma outra pessoa pecadora. É que ela era a tua realidade. Você conheceu a verdade se libertou. Agora tem um choque entre quem você era e quem você é. E no meio de tudo isso, Deus está dizendo do teu lado, fica comigo, porque o resultado que eu tenho para você é muito melhor. Eu uso, já estou terminando. Olha o exemplo que eu uso. Sempre uso esse exemplo. Sim. Quando você era do mundo, o furado, o sinal, o pessoal até falava, esse é doido mesmo. Converteu, furou o sinal. Vai, crente! Evangelho! Aê! Vai, pastora! Eu não é. Alguém já passou por isso aqui? A gente não serve mais para isso. O outro pessoal ele falou, oh, Jesus! Até hoje mesmo. A gente tem que ter um desejo ardente de cumprir a vontade de Deus. De obedecer mesmo quando a gente não entende nada. Mesmo quando eu não entendo nada. Levante a sua mão mais alto que você pode. Que ele... Diga assim mesmo comigo, Deus. Eu sei que a maioria das vezes o Senhor vai mandar eu fazer coisas que eu não vou entender nada. Inclusive nem como que vai acontecer. Mas nessa noite. declaro que eu creio que o Senhor está me levando a um novo nível de fé, a um nível onde o Senhor pode trabalhar comigo. Tudo isso vai acontecer porque eu creio que o Senhor quer que a glória seja somente sua e nada minha. Jesus chegou, Deus chegou para Maria e falou: vou botar um filho na tua barriga. Como assim? Eu sou virgem. Eu nunca, né? Deve ter aquele negócio, tá, nunca rolou. Eu José, nunca creio. Sou virgem, é mal. Aí Deus disse para ela: você crê? Eu creio. Aí Deus descerá sobre ti. Maria não entendeu nada, mas ela aceitou. Vou te dar outro. Abraão, vem cá, mano. Eu vou te usar. Vou te levantar. Você vai conduzir o meu povo. Como é que é isso, Deus? Sai da tua casa. Sai da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não vou te mandar um mapa para você seguir. O mapa sou eu, Abraão. Anda comigo. Eu vou te conduzir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Eu sou o GPS que você precisa, Abraão. Anda comigo. Você não precisa entender como é que vai ser. Apenas confie que eu estou contigo. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala com o faraó. Moisés falou: eu vou. Diz para faraó que eu quero falar com ele. Eu vou. Mas qual é o seu nome? Deus disse: o quê? Diz para ele que meu nome é Eu Sou. Você imaginou? Para pra pensar. Você está conversando com uma pessoa, deixa eu te falar. O que você faz com o pastor Felipe? Entendeu? Começa com o pastor Felipe. Tem um negócio sério para falar com ele. Ele diz que eu tenho um negócio sério para falar. Tá, eu vou falar. Qual é o seu nome? Ele diz: Eu Sou. Eu sei quem você é, mas qual é o seu nome, filho? Eu sou o que sou. Eu sou maluco, eu só penso em maluco. Deus disse para Moisés, disse: Moisés, vai lá e diz para Faraó, diga para ele que o Eu Sou te mandou aqui. E quando ele disse, sabe o que acontece? Faraó entendeu tudo. Moisés chegou com o povo, tirou o povo do Egito, andou no meio do deserto, chegou no meio do deserto, tinha um mar gigante na frente dele. Ele olhou para o céu e disse: Deus, e aí? Como é que é? E agora? O que eu faço? Deus disse: põe o cajado na água e fica tranquilo que o mar vai se abrir. Eu fico imaginando Deus falando assim: fala aí, Deus, o que eu vou avisar para a galera aqui? Aí Deus falando e Moisés anotando no iPhone dele: tá, põe o mar na cajado na água e o mar vai se abrir. Pessoal, vamos comer aqui. O que Moisés fez? Oh, se o senhor está falando, eu estou aqui. Pegou o cajado, ele botou o cajado no mar, a Bíblia diz que o mar se abriu. Moisés não quis entender. Noé, pega ali o seu filho, pega a tua esposa, junta todo mundo, que eu tenho um propósito para vou acabar com a humanidade, vou deixar só vocês vivos. Pega um casalzinho de animal, põe nesse negócio aí, constrói uma arca ali, gigante, Noé, para mim. Você não precisa entender como é que vai ser. Simplesmente construa o que eu estou te pedindo para fazer. Pedro, tudo bem, Pedro? Te conheço, sei quem você é. Você é um cara acelerado, Pedro. Presta atenção. Pedro, sou eu que estou aqui andando sobre as águas. Sai desse barco, vem surfar comigo. Eu estou com ateuzinho, diga para ele assim: você não está entendendo, irmão. Diga para ele assim: Deus está te dizendo hoje, faz o que eu te peço e deixa que eu sou a tua garantia. Eu sou a tua garantia. O que você precisa, Deus faz. O que você precisa, Deus compra. O que você precisa, a porta que você precisa, Ele vai abrir. Ele é a nossa garantia. Sacode todo dia que eu assim: Deus não te chamou para entender. Sacode todo dia que Deus não te chamou para entender, irmão. Deus te chamou para viver milagre todo dia na sua vida. Vai ser um milagre. Por que muita gente faz na caminhada? Porque não quer entender isso aqui. Não quer viver isso aqui. É isso. Se com Abraão foi assim, você quer ser diferente por quê? Se com Moisés foi assim, você quer ser diferente por quê? Se com Noé foi assim, você quer ser diferente por quê? Se com Jesus foi assim, você quer ser diferente por quê? A Bíblia diz que ele aprendeu por aquilo que padeceu. Por que a gente quer ser diferente? E por último, para terminar, que ninguém aguenta mais me falando. Por que muita gente fala na caminhada? Por último, porque cede às pressões do mundo. Eu deixei por último, sabe por quê? Para você não achar. Exatamente, eu poderia chegar aqui e falar exatamente disso no início, de pecado. Tudo que eu falei até agora não tem nada a ver com pecado. Tem tudo a ver com o lixo. Olha. Toma suas escolhas. Mas, por último, muita gente falha na caminhada porque cede às pressões do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Olha que lindo esse texto. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha o que a Bíblia fala. Para você me dizer assim, está vendo, pastor? Olha ali falando sobre bem matéria. Olha o que está dizendo, ostentação. Tem gente que ganha um reloginho e está ostentando, tadinho, não vai ganhar nada, só ficar só um reloginho. Ganhou um tênis em novo, já está. É lógico que Deus quer te dar coisas maravilhosas. Mantenha teu coração humilde, irmão. Isso são apenas coisas. Se não forem usadas para a glória de Deus, vão se tornar ostentações da tua vida. Você ficar querendo se sobressair sobre os outros. Tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Uma versão diz assim: a concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo desenfreado, ambição. Tem algum jovem aqui? Levante a mão. Não. Eu vou bater. Levanta a mão. Sabe o que significa concupiscência? Desejo desenfreado. Estou vendo uns jovens aí. Oh, eu vou falar. Ah, pastor, eu quero casar, pastor. Ah, pastor. Parece que o menino tem fogo. Anda 24 horas com fogo no negócio. E sabe o que mais me assusta? As meninas estão pior que os homens. A senhora está aqui, com todo respeito. A senhora concorda comigo que nunca vi uma sociedade tão depravada como agora? É uma, não precisa nem ser evangélico para falar isso. É ou não é? As mulheres, eu nunca vi disso, gente. O que está acontecendo com essas moças, gente? Segura o negócio aí, irmãos. Daqui a pouco vai ter. O governo vai querer lacrar os trecos e pagar o lacre ainda, para ver se é mesmo certo. Ai, Jesus, sabe o que é concupiscência? Cobiça, desejo desenfreado. É lógico que você vai casar. Sabe quando você vai casar? Quando você sossegar esse facho. Aí você vai casar. Uma coisa? Pergunta aqui. Mariana namorou um monte de gente em Belo Horizonte. Oi. Do pastor da igreja, milhares de pessoas que estavam com a irmã, aí vinha um monte de caviãozinho. Mas ela sempre foi purinha, santinha. E aí você quer me namorar? Amém, olha para mim, estamos namorando. Aí, um monte de errado dizendo que é a namorada dela. Eu quero saber. Agora, para perguntar aqui, ó. Quando Deus me deu para ela, Deus me deu para salvar ela? Foi a fase mais tranquila da vida. Eu também estava bem, estava zen. É. Eu nem percebi que a Mariana estava apaixonada por mim. Falando para vocês, irmãos. Teve gente que teve que me ajudar. Rapaz, o menino está gostando de você, rapaz. Olha aqui, irmão. Tá vendo? Não é do pote. Ela é filha de famoso, está gostando de mim, não. Eu sou ninguém. Sou o menor da Trindade, aleluia. Menino da cidade, não pode gostar de mim. Eu fico vendo as coisas, eu fico vendo essa história, eu vejo como que Deus trabalha na nossa vida. Quando você menos espera, você está desejando apenas agradar a Deus, amar a Deus. O maior desejo da tua vida é focado em Deus. Eu quero servir, eu quero fazer carisma, eu quero me envolver com as coisas de Deus, eu quero servir na igreja, eu quero amar a igreja, eu quero fazer um bem para alguém, eu quero cortar grama de alguém. Quer ver se for passar? Vai cozinhar para alguém, irmão, vai lavar a louça. Vive o dia inteiro da pateada, vai pegar que é fogo mesmo. Eu está falando forte hoje. Eu vou fazer uma besteira. Pronto, vem aqui para a igreja que não falta trabalho aqui na igreja. Pode vir qualquer dia da semana. O Duca Teus liga para ele assim: o fogo vai baixar. Ó, o que é que muita gente faz na caminhada? Porque segue a pressão do mundo. Desejo desenfreado causa, sabe o que na gente? Desatenção. A gente fica tão eufórico desejando as coisas do mundo. A gente fica desatento. A Bíblia diz que Davi se tornou um assassino. Se tornou um assassino porque estava desligado. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, se tornou um assassino porque ficou desligado. A Bíblia diz, está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, no ano em que o rei, na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Mas era ano em que rei ia para a guerra e Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço ele fez o quê? Ele viu um anel. E lá ele viu uma paniquete ali. Produto novo. Oh. Imaginando a cena. Davi com a jacarinha. Agora Deus honrou. A vizinha do 408 é top. Já imaginou, irmão? Que vergonha. No ano em que Davi era para estar guerreando, lutando na frente da batalha, ficou desatento. Virou assassino. Eu faço assim, porque eu estou batendo forte. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, a salvação é recebida pela graça, mas deve ser desenvolvida pela fé, que requer uma atitude correspondente. Você é salvo? Quantos aqui são salvos em Jesus? Então viva como um salvo. Viva como um crente. Eu podia falar muito mais coisas aqui, mas eu quero encerrar dizendo que tudo na vida é uma escolha. Quem coloca Deus em primeiro lugar na vida nunca erra. Você for no meio dos investimentos aí, pessoal que gosta de investir. Eu na época que comecei a ganhar dinheiro bom com a Mariana, viajando muito, eu comecei a comprar muito livro para investir. E a frase que eu mais ouvi é essa: quem compra terra, não erra. É a frase que todo mundo falava para mim: rapaz, quem compra terra, não é, compra lote, compra terreno, compra... Aí eu ficava pensando, eu vou usar isso na pregação também, porque eu creio que quem entrega a vida para Jesus nunca erra. Quem vive para Deus nunca erra. Quem coloca Deus em primeiro lugar nunca erra. O maior investimento na vida do homem é escolher viver para Deus. Aleluia, amém. Aí no seu lugar de olhos fechados, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Depois de tudo que foi falado, eu tenho certeza que hoje é uma noite de restauração na tua vida. Aí sentado no teu lugar mesmo, feche os seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu fui confrontado e hoje eu quero sair daqui diferente. Deus, eu sei, eu tenho pecado, vivido longe do teu amor, mas hoje eu volto aos teus caminhos. Eu quero te pedir perdão. Eu decido hoje, eu escolho agora viver para ti, para te honrar, para te servir todos os dias da minha vida. Satanás, eu desfaço agora toda aliança, todo pacto que eu fiz contigo. E eu declaro: céu vivo, a terra vivo, o inferno vivo. Não sou mais eu quem vivo, mas acho que